por estar sempre ao seu lado, velando-a, e os recursos que a ofere sempre lhe traz para ajudar em casa. Abdica do seu sonho por amor à sua mãe. Deixa de cursar medicina, mas com a sua inteligência privilegiada, torna-se um autodidata. Estuda a homeopatia, estuda literatura, física, química, torna-se, aos 22 anos de idade, cofundador do Liceu Sacramentano, um colégio, uma escola, que começou a despontar por uma educação diferente, atraindo alunos de toda parte. Eurípedes começa a acumular muitos cargos, trabalhando como escriturário, fazendo a contabilidade do armazém de seu pai. Ele também se torna jornalista, escrevendo para a Gazeta de Sacramento, escreve artigos para outros jornais e trabalha, é secretário e cofundador de uma sociedade, de uma agremiação chamada São Vicente de Paulo. Dedicava-se aos ofícios religiosos, junto aos padres, memorizava com sua memória fotográfica os sermões e, auxiliando aos necessitados e aos enfermos, levando víveres, levando a palavra amiga e de consolo, conquista a grande confiança dos religiosos do local. Padre Maia, amigo e admirador de Eurípedes, lhe presenteia com a Bíblia, que naquela época não era permitida a sua leitura pelas pessoas comuns. A missa era celebrada em latim e as pessoas, ainda consideradas ignorantes pela Igreja, talvez não compreendessem as Sagradas Escrituras, os mistérios da fé, e somente aos padres, aos religiosos e bispos, era permitida a leitura da Bíblia. Eurípedes lê aquele livro extraordinário com todo carinho, mas uma passagem sempre lhe atormentou: o Sermão do Monte, onde o Cristo, sentado sobre uma rocha, fala para a multidão o maior poema de amor, de esperança e de consolo. Mas ele, com a sua crença católica, sem conhecer a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, não compreende como Jesus promete à multidão sofrida, enferma, infeliz, as felicidades e as bem-aventuranças. Ele prossegue na sua jornada. Um menino também dedicado aos animais, à natureza, tinha um pássaro, um montum, uma ave mansa que era criada solta. E um dia, o coronel, que morava vizinho ao seu lar, sem o saber, atira contra a ave, levando-o à morte. Depois que sabe que ela pertencia a Eurípedes, vai confortá-lo, pedir desculpas, e o menino Eurípedes, com os olhos banhados de lágrimas, escuta silenciosamente aquele pedido. Era famoso também no colégio Allan Kardec, que ele mais tarde iria edificar, o cãozinho Jipe, que era verdadeiramente o